759, coreano com a equipe Falcon pronto para táxi. Street 5384, coreano com a equipe Falcon pronto para táxi. Trip 5384, coordene com a equipe Sol após o passaredo liberar a sua cauda. Reporte pronto para o táxi. Sandelias, eu vou 092. Passaredo 2223, está autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, o QNH 1096. Sim. 75, autorizada a chegada bom, desça para o nível 050. Autorizado, bom. 06, 150 graus, 8 nós, pista molhada, pouso autorizado. Entra aí, pode. Azul 4234, coordenem com a equipe Sol Champran para o táxi. Autorizado em correlação, está para o táxi. Azul 4234. Para o táxi, eu vou no 759-187, 4 horas, Galeão. Golo 759, está autorizado o táxi até o posto de espera da pista 10, via Pátio, Índia. O ponto de espera Chumitou em 118, decimal 95, QNH 1066. Via Pátio, Índia, ponto de espera 2895, QNH 1016, grato. Confirma, aeronave chamou só? Netuno 03, aguarde. Passaredo 2223, vai seguir a aeronave da Varig, número 2 para decolagem. No ponto de espera, chame Tu em 118, decimal 95. 102. Semana. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. No ponto de espera Chumitô em 118, decimal 95, QNH 10 no 6, é o número 3. Espera, 275. 10 milhas. Confirma? 10 milhas, 10. Ah, 10 milhas, agora eu copiei. É, após o Adona. Após o Adona, grato. 50 graus, 59. Ah, 10, voo no 759. Mantenha 15, aponta no final de desvio 6225. Gente, 260. Voo no 092, está autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportarão, 092. O Netuno 03 está pronto para cópia? Netuno 03 está autorizado Recife, nível 090. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Conde, Golf 677. Aciona 5044, frequência do controle 119.35. 2223, bom dia. Faz a decolagem do voo, além. Copiado. O azul 4234 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. No ponto de espera Chumitô em 118 decimal 95 QNH 10 no 6. Netuno 03, altere o transponder para 0264. Livre acionado, chame pronto para o táxi. Salvador, gol 649 no 02 para o estacionamento. Gol no 649, aguarde. Qual Salvador, Michael, até lá? No 092, aproximando a Juliette. Voo no 092, mantenha a posição. Mantenha, 09. Mike, até o Oscar, prossiga. Você tem autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição 8. Mike, até o Oscar, aguarde. Aguardando. Controle 1935, vai falar dos 45. Boa, 1935, boa. Controle Salvador, bom dia, eu vou 1759, passa 1400 na estrutura. 1759, contato radar, suba para o nível 360, saída da Eoleda. Eoleda 360. Após passagem da aeronave da Azul, está autorizado o ingresso de Yeti para o portão 10. Fique atento à viatura Follow-me através do portão 08. Sim, para o portão 10, vou no 092, atento Follow-me. O Gol 1649, após passagem da aeronave da Azul, a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Após o Azul, autorizado o pushback acionamento, será para o táxi, Gol 1649. Mike até Oscar, o sol? O Mike até Oscar? Mike até Oscar está autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado para o reboque, chamar para o ingresso no pátio principal, Mike até Oscar. Gol 1755, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. Azul 4299, desça para o nível de correção, desça para 4 mil pés, ajuste ao 0 no meio. Trip autorizado, alinhar e decolar, 180 graus, 3 nós. Gente. Firma pro, o bônus 755. Copiado o Gol 1755, quantas milhas? 10 milhas? 10 milhas. Gente, então livre desvios, apenas reduza para 209. Reduzindo, 200, reduz de 200, ok? Copiado, graças. 1935. Controle Salvador, muito bom dia, passareiro 2223. Passareiro 2223, contato radar, suba para 180, Cedar Belé. Cliente 2223, está liberado a restrição. O passageiro 2223, agora nós temos traço de aproximação, o senhor neste momento está livre da restrição da água, ok? Cliente, grato, 2223. Vai ter que aguardar devido ao ATR, que também está no perfil da PUCA. Está interceptando o localizer, chama a linha 225. Linha 225, torre 1895. 1895, linha 225. Rio Salvador, chamei 6225, tá no localizador. Ciente, continua a aproximação, reporte visual, 6225. Vou reportar com o visual. Confirma as condições da pista, está a chuva pesada, né? Não chove na vertical no momento. Dá uma olhada, você vira a precipitação passada. Tá, ok, grato. O trip 5284 na escuta. Táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera Chumitoi em 118 decimal 95, quem negar 10 no meio. E a Índia no ponto de espera 1895, o ajuste no 0 no meio para o Gol 1645. O Gol necessita para o 190, senhora. É mais ou menos a cor de Duna. frente e livre a proa 190, você vai ter condições de interceptar? É o 755, afirmo, tem condições. Zero. Estabilizado, gol no 755. 2000, chamada. Controle Salvador, passareiro 2223. Solicita um desvio aqui pela direita, proa 320, para evitarmos uma formação aqui por aproximadamente 20 milhas. Proa à direita 230? Afirmativa, proa 320. Gente, livre desvio, continuando a subir para 180. Gente, obrigado. Passarei 2223, reporta no final do desvio. 070 graus, 29. Vamos autorizar, baixar a travada, chamando 225. 5384. 5384, na escuta. O CIF solicitou que o senhor informasse se o estimado para pouso. Com 612. 180 com 612. Está estimando 1150, Maceió. Copiado, grato. Gono 759, vai curvar à direita para 210, vindo para o Marçal. Gono 759, passa agora 160, chama Recife e informa o mesmo sobre o desvio correto. A frequência 1251. 251, confirmo. 25.1. 251, bom dia. Bom dia, Maspera. Dando zero, com o Marçal. Localizador, gol 755. Gol 1755, Torre Salvador, 1895. 1895, muito obrigado. Gol 4299, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final, reposta estabilizado. 2000 pés no 0 no meio, ajuste autorizado final, 4299. Passarei 2223. Escuta, prossiga, Copa do Salvador. Confirme com quantas milhas você vai manter essa prova? Mais 10 milhas no máximo. Ciente, reporta no final. Reporta no final, 2223. E Salvador, 755 no externo, baixado, checado, bom dia. 755, bom dia, ajuste no 0 no meia, continue. Trafos à frente, avistou com 700 pés. Ok, chamada avistando, 755. Graus 89. Patria Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o portão 01. Controle, é o passareiro do 2223, já está retornando a rota. Autorizaria direto para o de conquista? O senhor voa na Pro de Elefa da presente, o 2223 aguardando conquista. Afirmativo, na Pro de Elefa aguardando conquista, 2223. 35384, solicita desvio à esquerda por 12 milhas na proa 060. Proa 060 por 12 milhas, copiado. Autorizado, ingresso até a posição 08, né, passando até Mike, até lá. Passarei 2223, vou direto conquista da presente. Da presente, direto conquista, 2223, obrigado. America 239, Skokai Dan, descend 4000 feet. Clear to Amon Arrival, Grenade 1016. Visual 610, camada está dissipando, gol 755. Obrigado, foi autorizado, 190, 50 graus, 89. Livre na 10, 755. 649, eu sou companheiro na curva, ele mantém. Ingresso ali mantendo zero para entrar, do 1-6 para trás. Chanel 6225, observe a aeronave da TAM, ingressando no pátio principal, após estar autorizado o ingresso para o portão 01. Após a passagem da TAM, segue para o portão 01, Chanel 6225. Solo 56, livre direita, na eco, mantém a eco e chama solo 121 decimal. Na eco 219. Solo o gol 755 livrou na área da mantena. Ciente, gol no 755. Netuno 03 na Delta, para ingresso na Alfa. Netuno 03 está autorizado o ingresso Alfa Juliette até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chame Torre em 118 decimal 95. 718, 95. Gol no 755 está autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03. Trip 5384 da presente, voo direto a Aracaju. Aracaju da presente, 5384. Azul 4299, Torre 1295. 1295, 4299. Quatro na flor de Aracaju. Aprovando Aracaju. Agora mais 3 segundos na flor. 4299, bom dia, continua a aproximação. Última tráfego que pousou, vista 610, o ajuste 1016. Sim, muito obrigado, 1016. 49, chama controle, 0935, bom voo. 0935, boa. 1234, presente, voo direto Jamo. Jamo, azul 4234. Oi Salvador, bom dia, voo 649, cruza agora 2000 pés, na da Euleda. Voo no 649, contato radar, sou para o 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, voo 649. Azul 4299, revisou no seu espaço. 4299, foi autorizado, 70 graus, 89. Foi autorizado, 4299. SAM 3604, autorizado a chegada BOF, desça para o nível 050. Exato. O 234 na Pro de Jamo, confia. É, um leve desvio à esquerda por mais 5 milhas, depois vamos fazer a chama. Azul 4234, confirma sua radar de subida. 2.500 pés de razão, azul 4234, agora com o voo esquerdo prontinho. O trip 5384, suba restrita no nível de voo 140. Azul 4234, transforma o tráfego na suposição de 11 horas agora, sobre a descrição do jogo 140, mesmo rumo ao Alfa-Tanco 72. Cliente, passa no jogo 45, azul 4234. 9-0-1 no solo, direito, na visão 9. Controle voo 1649, solicita manter a proa 210 por 20 milhas. Livre de desvio. Obrigado. Reboque aqui na posição 8. Muito obrigado, bom trabalho. Ciente, Michael Telasco. Azul 4299, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Fique atento à viatura Follow-me através do portão 08. Via Alfa Juliette para o 2394. Bravo, 89. Oxané 6312, autorizado de chegada à mar e desça para o nível 060. Voo 1649, após o desvio autorizado direto por seguro. Após desvio direto por seguro, voo 1649, obrigado. America 239, descend 2,000 feet, clear to LS final, report established. Descend 2,000 feet, and report established final, runway 10 LS, American 239. Azul 4234, sem contato em 28.0. Tinha 03, decolada 04, controle 1935, com o 7935. Pro 050 por 40 milhas. 4234, sem contato em 285. Azul 4234, frequência 12685, caso negativo, 12545. 2685 ou 2545, azul 4234. Gol 1649, chama Recife, frequência 1251. Recife 251, não grava. Passarelo 2223, chama Recife, frequência 1288. Pato pro Santa América. Controle Bené, o controle Salvador é Netuno 03. Netuno 03, contato radar, sua para o nível 090, na seta Conde. 090 na Conde. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no... Tem que ser autorizado o aduno, tá? 3304. frequência 126.85, caso negativo 12545. Liga Papa Romeu Mike Oscar. Ciente, suba até 4.500 pés. O Papa Romeu Mike Oscar Golf, enquanto ele está ainda guardando o nível 260 contra o Recife. O plano de voo, confirma. Estou no código 5047, o Papa Romeu Mike, Oscar Golf. 5047. Consigo, Max 7, Romeu. Sente o Max e Juliette Romeu, o senhor vai para a posta agora ou vai manter essa região? Sente apenas aguarde a passagem do Boeing 752, o American Airlines. Após eu vou para o Tatu. O Papa Romeu Mike Oscar Golf está restrita no jogo 200 direto Bidev. America 239 are established, localizer inbound. America 239, contact tower 118.95. 118.95, American 239, today. IP 5207, aciona a identificação. American 239, ALS 10. 239, continua put, o hipoderano aí, site, the last aircraft that landed, soderano aí, at 900 feet, altimeter 1016. 1016, and report runway in sight, American. 239. TAM 3304, disparo 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Papa Romeu Mike Oscar Golf, subindo restrito ao 200, chama Recife 1251, caso negativo 13325. Runway in sight for American 239. 39, clear to land at American Zero, 180 degrees, 10 knots. Clear to land, 10 American, 239. Santos 304, apenas para informação, temos um helicóptero ali próximo à zona, não interfere na descrição. Oceano M312, reduza para 2209. Gente, reduzindo 2209, Oceano M312. Está agora o Duna na presente, pode interceptar em Duna. Já interceptar, reduzindo para 2200, o Oceano M312, e seguir um tráfego na final. Está a 13 milhas, está ainda 3 milhas para Duna, está com 260. Está ciente do tráfego 63, Duna 2, reduzindo. The 13, right, and contact the ground on frequency 121.90. Contact ground 121.90, American 239. Mantenha o 090, Netuno. Copiado, Netuno 03. Salvador Ground American 239 on Alpha. American Line 239 approved via Taxway Alpha Juliet Gate 11. Pay attention, follow me car, bin gate 08. Alpha Juliet, pick up the follow me car, bin gate 08 to gate 11. Sun 3304 Torre 1895. 1895, obrigado. Oceano M312 para 2000 pés, autorizado a final, reforço estabilizado. Destino a 2000 pés, autorizado. Contará 3. Continue, reporte avistando, ajuste no 0, amiga. Contarei. Gente, qual o destino do senhor? Saída prevista da El, Leda, após Leda, posição Bridge. 3304, pouso autorizado, 170 graus, 10 graus. Chanel 6225, prossiga? Pelotas 117? Arbor, transição Elefa, o Chanel 6225. Chanel 6225, torre 1895. 1895, bom trabalho. Top. Salvador, bom dia, Xanã 63, 12, estabilizado, S3, não alta a marca. 312, continue, o tráfego à frente avistou com 1000 pés, ajuste 1016. 7, 1016, 63, 12. Gol 1083, eu tenho aqui um plano para gol 1095 com fins aos 3-2, foi feito uma CHG do senhor? Três, três, zero, quatro, zona sete, direita, solo, dois, zona nove. Direita, zona nove, com solo, dando 3-3, zero, quem fica na guarda? Salvador, 3384, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette para o 1887, informação em curso, Juliette, está pronto para a Copa? Está sendo a Juliette, autorização nível 370, Recife. 219-6312. 0, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5063, frequência do controle 119-35. Autorizado nível 370 para Recife, decolada 10, esquerda Puca Caju, 5063, 1935, 1887. Gol 1887, somente confirmando a rota, é o Peru 58. Pronto, é o Peru 58. Gol 1887, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar. Papapá Alfa, tango pelo aguate. Pode dar pro Edmário? O Janel 6312 está autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, Janel 6312. Prossiga 9083. verificar e chamo você novamente. Papapá, Alfa Tango Tango, está pronto para a cópia? Autorizado Barreiras, nível 100, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, rota conforme o plano de voo, aciona 50 no 4, frequência do controle 119.35. O Alfa Tango Tango, cantojamento correto, chame pronto para acionamento táxi. Alfa Tango Tango, confirme pessoas a bordo e autonomia? Alfa Tango Tango está autorizado a acionar. Livre táxi até a entrada do pátio principal, QNH 1016. Trole, trip 5217, autoriza a proa de Duna para evitar formações? Trip 5217, autorizado a proa de Duna para evitar formação? Esse para 2000, reposto estabilizado. 5217. O Chiné 6225 está autorizado Brasília, nível 320. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída água, transição elefa, uppers 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5101, frequência do controle 119.35. Chiné 6225, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Comandante, muito bom dia, tá 3179, formação Índia. Tá 3179, bom dia, aguarde um minuto para a cópia. Na escuta. O Gol 9083 na escuta do solo? Gol 9083, nós não recebemos o plano mesmo do 9083, checamos com o Recife também não recebeu. O senhor pode confirmar com o Dove aonde foi apresentada a mensagem? O 3179 está pronto para a cópia? Pronto, cópia 3179. O 3179 está autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após posição Bridge, onde tem setor por Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5074, frequência do controle 119.35. Autorizado 320, conforme rota, decola direita da 10, da Euleda Bridge, Zulu 16, prova até o Zulu 5074, 1935, controle 3179. Então é 3179, cotejamento correto, chame para pushback, acionamento. Chamaremos, obrigado. caso, o 9978 apresente, se tem condições de apurar a Duna, descendo para 2000. Mais um pouquinho, aí deixa eu falar o combustível, tá bom? Sim. Alfa Tangutão, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio, Índia. No ponto de espera Chumitou em 118 decimal 95, QNH 10 no meio. J59, autorizado a chegada a bordo, espera 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Cinco, dois, um, sete, interceptando e... 5217, torre, 1-1895. Gente, grato, outro. Salvador, o trip 5217, bom dia. 5217, bom dia. Cheque o trem de pouso, o vento é 190 graus com uma dúzia de nós. E reporte visual com isso. 5217, gente. Trip 5217, avistando o trem baixar travado. Ok, 5217, está autorizado o pouso na 10, permanece. Agora o vento 200 graus, com uma dezena de nós, o altímetro 0 no meio. 5217. Tango Tango, ali mantendo, Zé. Trip 5217, no solo aos 3-0, livrando a direita, chama o solo em 1-2-1-9, quem é o direito? Solo 2-1-9, 2-1-7. Está autorizado o táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, tá beleza? Não perde. Tango Tango, está autorizada a decolagem da 10, vento de 210 graus com 9 nós. Nove nove sete oito, torre 1195. 1195, tchau. O Alfa Tango Tango decolou os 32, chama o controle 1195, tenha um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Alfa Tango Tango, contato radar, se voltar para o nível de voo 100, cumprindo o perfil da saída Momo. Subindo a centena na saída Momo. Alfa Tango Tango. 16 de reportará, até um estrato. A pista à vista agora, o azul 4978. 7, 9978, pouso autorizado 1-0, o vento 200 graus, 10 nós. 800 com 10, sim. Gol 903, prossiga. Mais um minuto para a cópia, gol 903. O 903, acabamos de receber seu plano, então checamos com Recife, apenas sua rota. Prossiga. Liberando as claras em retorno para a Sierra Índia, Eco Índia, repórter quando visual. Copiado.